Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Pois é, fui avisado que tua voz tá... Tá um inferno. Tô sem voz nenhuma. Tô sem voz nenhuma. Não sei nem se você tá me ouvindo. Não, tô te ouvindo bem. Isso. Legal. Ah, mas tá, não vou te explorar muito, tá? Só, se puder, primeiro no momento de risada, ri alto, por favor. Ah, tá, obrigado. Tá bom? Viu? Obrigado. Ah, então tá, o nosso convidado pediu para ser às 18h30, nos comunicou há pouco, então a gente vai fazer a garimpagem musical. A gente vai fazer a garimpagem musical agora, então. Começando nos anos 50, vamos então, embora. Pode ser? Vai lá. Vamos lá. E aí, pois é, o nome desse grupo é The Clovers, quer dizer literalmente Os Trevos. Essa canção é de 56, Baby Baby Oh My Darling, não fez sucesso. O maior hit do grupo foi Love Potion No. 9, que é de 59, fez muito sucesso. Daqui a pouco a gente vai ficar um trechinho. Inicialmente eles eram três integrantes, né, por isso até essa ideia de trevo, né, que a gente sabe a raridade que são trevos de quatro folhas. Eles são de Nova York. E o grupo se formou primeiro em 46 e a partir de 47 passaram a ser um quarteto, né? Eles eram um trio no início. Eles foram descobertos por olheiros da Atlantic Records e contratados em 51, foram se apresentar no lendário Apollo Theater do Harlem, e em menos de 3 meses já estavam gravando no estúdio da Atlantic. Como eu falei, eles viraram um quinteto e até hoje se apresentam, sendo que mais de 25 pessoas diferentes revezando. Então esse grupo já teve mais de 25 formações diferentes. Os 5 originais seriam Harold Winley, Raymond Green, Franklin Poole, Carlos Wilson e Tyrone Burwell. Então, vale dizer também que o grupo inglês, formado por brancos, The Searchers, regravou uns 5 anos depois o Love Potion No. 9, com um frondoso sucesso, né? Até se fazia isso muito no início do rock and roll, porque havia várias rádios que se recusavam a tocar músicas de negros. Então, por exemplo, Pat Boone fez gravação de várias canções também. Esse grupo pode ser escutado em trilhas sonoras como o filme American Graffiti, Loucura de Verão, Porky 3, não confundir com Porky 3, é um filme chamado Losing It no original, com Tom Cruise bem jovem, de coadjuvante, que no Brasil, para faturar em cima dos dois primeiros Porkys, lançaram com esse título pilantra de Porky 3. Até um filme bem interessante até, também sobre adolescentes atrás de querendo perder a virgindade. Tem um filme também bacana chamado Intruder, A6, Um Voo para o Inferno, que é um filme com o Danny Glover e com Willem Dafoe, um filme passado na época do Vietnã, da Guerra do Vietnã, que toca a canção deles. Tem uma comédia romântica com toques fantásticos, chamada Poção do Amor número 9, ou seja, por quê? Por causa da canção que a gente vai tocar daqui a pouco, um trechinho, que é Love Potion No. 9. Esse filme que tem esse título foi filmado por uma Sandra Bullock com mais ou menos 27 anos e participação da maravilhosa Anne Bancroft, um filme feito lá por 91. Um drama também sobre um amor lésbico nos anos 50, de nome Carol, filmado em 2015, que era com a Kate Blanchett e a Rooney Mara. Também tem na trilha sonora a canção dos The Clovers. Vou tocar um trechinho aí, por favor, do maior hit do grupo, Love Potion No. 9. You know that gypsy with the gold who kept you. She's got a pad on 34th and Vine, selling little bottles of Love Potion No. 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is Love Potion No. 9. Marquinho. Hã? Pode ir. Ah, tá. Então essa aí que a gente ouviu um trecho foi Love Potion No. 9. Na verdade, esse grupo é meio que aqueles One Hit Wonders, né? Grupo de uma canção de sucesso só. Essa canção fez muito sucesso. Então a gente pode passar para os anos 60, por favor? Minutinho só. Pois não? Vamos lá. Oh, they call you Jigolette. They say that you're the devil's pet. They say beware for you destroy the heart and soul of every boy. They say that you live for soft and warm. And they say kiss and then goodbye. They say that your heart is made of stone. Yeah, they say stay away, leave you alone. That you're a fly by night, many arms have held. I'm under the spell of Jigolette. My chance Vai lá, Marco Antônio. Pois é, essa canção aí é uma versão raríssima. O cantor, pra quem não conheceu, o Roy Orbison, o nome da canção é Gigolette, ou eles a chamam Gigolette, ou uma gigoleta, seria assim, tipo uma espécie de versão feminina de gigolô. Ele tá basicamente na letra dizendo que essa música é sobre uma mulher que é conhecida por pular de galho em galho e ficar um tempo só com quem pode arcar com as despesas e depois pula para outra vítima, para outro trouxa. Essa versão é de 61, com esse final, ele cantando bem agudo. Depois ele regravou em 63. Os maiores hits dele, do Roy Orbison, obviamente, foi Oh Pretty Woman, né, que é de 64, a gente, né, só para... Não quer ser redundante, mas daqui a pouco a gente toca um trechinho dela. O Roy Orbison nasceu em 36 e morreu em 88, né, filho de uma enfermeira e de um mecânico. Ele nasceu em Vernon, Texas. Ele e os irmãos tinham um problema crônico de visão, até por essa razão de ele usar óculos escuros desde o início, é porque a lente era tão grossa que ele não queria deixar muito claro que ele estava usando um óculos quase que especial, assim, pela grossura da lente. O cabelo dele, supostamente, também começou a ficar branco já com 20 e poucos anos, então ele pintava, desde o início ele começou a pintar cabelo em preto bem escuro, assim, por isso aquele visual peculiar dele. Foi muito influenciado por country music, também pelo maestro Mantovani, por Glenn Miller, e também bluseiros negros que às vezes passavam por sua cidade se apresentando nas caçambas de caminhões em troca de meia dúzia de trocados. A pessoa que a gente ouviu, como eu falei, é de 61, depois ele regravou em 63. E é interessante que ele tem públicos de gostos tão diversos que ele, nos anos 60, ele fez tour com os Rolling Stones e os Beach Boys pelo Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Era viciado em cinema, via quando não estava em turnê até 3 filmes por dia. Viciado em motos, até ele culpava o Elvis Presley de ter despertado ele para esse vício de motos, que ele comprou várias, e também adorava carros, né? Várias vezes até ele seguiu carros que ele gostou e tentou parar os motoristas oferecendo grana para os caras saírem do carro na mesma hora. Ele, em 68, se apresentando na Inglaterra, quando recebeu notícias que a casa dele no Tennessee havia incendiado, matando dois dos filhos dele. Uma tragédia horrível. Bem, nos anos 80, quase esquecido, ele fez uma tour pela Bulgária com grande sucesso, e vale dizer também que o sucesso dele foi regravado por gente como K.D. Lang, né, que fez um dueto com ele no filme Pretty Woman, de 88. Fez uma nova geração descobrir os talentos do Roy Orbison. Fundou, obviamente, com o fundador daquele grupo Traveling Wilburys, acho que foi lá para 88, o grupo durou até 1990, junto do Jeff Lynne, George Harrison, Tom Petty e o Bob Dylan. Ele pode ser ouvido em cerca de 125 trilhas, incluindo os A Brisky Point, O Homem que Caiu na Terra, aquele filme de ficção científica com o David Bowie, Veludo Azul, Down by Law, Pretty Woman, que eu citei, um recente filme feito na América com Tom Cruise, e um popular seriado passando na TV a cabo, Stranger Things. Então, quer dizer, vamos tocar só um trechinho aí do Pretty Woman. Que a música dele anterior já era uma descrição da Pretty Woman, né? Pô, que legal! Tudo a ver, exatamente. É? 61, cerca de 3 anos antes do Oh Pretty Woman, né? Vamos lá. Eu tava pensando nisso agora. Tudo a ver. Essa música é muito bonita. Muito bonita, fez muito sucesso. E bacana que anos depois foi redescoberta, né? Quer dizer, gente que nunca tinha ouvido falar dele por causa do filme, daí comprou discos e ele teve, assim, ele teve na verdade umas três fases na carreira, né? Vamos para os anos 70? Vamos embora. Alô? Pera aí. Marco Antônio. Maravilha. Então a gente entrou na década de 70 aí. A música são Seven Lonely Days, ou seja, Sete Dias de Solidão. A música foi de 79, não fez sucesso. O nome da cantora, o nome de batismo dela é Annie Chancer. Ela nasceu em 16 de agosto de 1945, tem 72 anos. Nasceu em Créteil, na França. Também conhecida como Sheila, ou Sheila, ou Sheila B, ou Sheila and B Devotion. Foi uma diva disco francesa. Ela começou cantando com 17 anos, depois foi descoberta por um mega empresário francês chamado Claude Carrère, e era compositor também, compositor francês, e ela originalmente fazia o tipo mocinha comportada, lidando com a descoberta do primeiro amor, e quando ela já estava com mais de 1,5 milhão de discos vendidos em 77 só na França, ela decidiu mudar de imagem e se juntou a um grupo, a um trio de dançarinos negros, o grupo chamado Black Devotion, e se lançou daí como... Tem vários nomes. O lance assim, interessante é o seguinte, que na França estavam com medo que a imagem que ela tinha como adolescente fosse que ela se queimasse. Então teve vários nomes o grupo dela. Começou primeiro como SB, né? SB Devotion, né? Ou seja, para os franceses não notarem que aquela menininha tinha se transformado numa diva com roupas justas e prateadas. Em alguns mercados, Sheila N. B. Devotion, e em outros também Sheila B. Devotion, em alguns mercados. Ela teve sucessos, né, já na era disco, com uma versão de Singing the Rain, Love Me Baby, You Light My Fire, e uma que a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, chamada Spacer. Vale dizer que o Spacer foi produzido por um grupo que tu adoras, João também, pelo Chic, né, produzido pelo Bernie Edwards e o Nile Rodgers. Né. Ela, essa era disco dela, digamos assim, durou de 77 a 80. Depois ela voltou, ela largou esse trio, quando acabou, digamos assim, a era disco, e dela voltou para a carreira solo, em outro estilo, cantando pop, ou então meio mais estilo, mais chanteuse. Ela pode ser ouvida na trilha sonora de um filme chamado Surrey Noir, é um filme policial de 79, com a Nadine Trintignant no elenco, uma menina forçada a se prostituir pela tia nas partes mais sinistras de Paris. E o maior hit dela, que foi Spacer, a gente vai ouvir um trecho aí, que é uma canção de 79. Pode tocar, por favor. Como eu tenho quase tudo de Sheila, o primeiro sucesso dela foi esse aqui, ó. Mas essa fez sucesso no Brasil também? Fez. Como ele errou a Magé. No Brasil tocou muito. Ah, tá. Eu não sabia que tinha feito sucesso no Brasil também, porque... Muito. Porque essa que eu toquei, que a gente tocou um trechinho agora, Spacer, né? Fez muito sucesso. Principalmente que tinha toda essa... Tinha essa pegada do baixo, né? Que quando a gente reconhece de cara da produção do Chic. No caso, o Seven Lonely Days, que a gente tocou na íntegra, que não é conhecida, que é de 79, a gente pode até lembrar, ouvindo assim, o arranjo parece aquela Knock on Wood, da Amy Stewart. Sim. Né? Também fez muito sucesso. Vamos para os anos 80, então? Vambora. Seven Marco Antônio. Maravilha. Essa canção, então, já está na década de 80, é do grupo Thompson Twins. Foi gravada em 86, lançada em 87. O grupo teve várias formações, mas o mais famoso foi em forma de trio, com Tom Bailey, Alana Curry e o Joe Leeway. Essa formação aí, já em 87, o Joe Leeway tinha saído. Então só já tinha virado um dueto. Então Tom Bailey e Alana Curry permaneciam. Essa canção, o nome é Follow Your Heart, né? Siga Seu Coração. Como eu falei, da virada de 86 para 87, um dos maiores hits do pessoal foi Love on Your Side, ou seja, O Amor Está no Seu Lado, que é de 83, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco. Esse grupo é de Sheffield, na região sul de Yorkshire, na Inglaterra. Eles duraram de... esse grupo durou de 77 até 93. Num mistura de post-punk, new wave, com synth-pop, que seria um pop com bastante sintetizador. E a gente já tinha tocado outra música obscura deles há umas 3 semanas. E só para lembrar que o nome do grupo foi dado em homenagem àqueles dois detetives gêmeos dos quadrinhos Tintin, do grande Hergé. Eles podem ser ouvidos em... o grupo pode ser ouvido em trilhas como Gatinhas e Gatões, Breathing Pink, né, que é Garotas da Choque, Nada em Comum. Eu lembro até que no clipe o ator do filme, que é o Tom Hanks, aparece com eles no clipe. Num filme chamado Rolou Uma Química, um filme bem conhecido no Brasil, é de 2014, mas com um ator que nós adoramos, João, que é o Ray Liotta. Sim. E participação da Jane Fonda. Também eles podem ser vistos também num episódio nos animados Os Simpsons. Então vamos tocar um trechinho do Love on Your Side, de 83, pode ser? Por favor. Marco Antônio. Oi. Oi. Alô? Pode falar. Tá, tudo bem. Então, essa Love on Your Side, essa canção fez um certo sucesso no Brasil, fez bastante sucesso no Reino Unido. E é uma canção de 83. Então, o entrevistado tá? Não, o Fofunha tá tentando o contato com ele. Eu vou te deixar com ele e você, tá. A hora que ele entrar no ar, faz o encerramento depois, a hora que você terminar. Fique tranquilo. Daí tu faz o encerramento? Tu volta pro encerramento? Não, você mesmo faz. Ah, tá. É só tá. Você. Qualquer coisa, o Fofunha me avisa, eu não sim, sei. Sim. Mas melhoras aí na tua voz, tá, querido? Obrigado, eu vou esperar um pouco, eu vou esperá-lo entrar no ar. Ah, tá. Porque o meu problema acho que é faringite. É mesmo, né? É faringite. Mas, na boa, não faz 24 horas, né? Não. Não, mas é complicado, viu, cara? Bárbaro, mas chega a doer ou não? Não dói, mas você não consegue falar. Não, porque às vezes, né, a pessoa só forçar... Aquele papo do só dói quando eu respiro. É, só, não, só, só dói quando eu tô acordado. Ai, meu amigo, e como é que tá o tempo por aí, ô Marco Antônio? Tá calor, cerca de, eu diria, 25 graus. É. Vamos ver se o Ivan aparece, por favor, Ivan. Já apareceu. Já tá aí? Já apareceu. Peraí. Então tá. Peraí que o Fofunha vai travá-lo. Tá. Marco Antônio, um abraço pra você. Um abraço. E até obrigado. Sábado. Tchau. Tá, um abração. Gente, é uma honra falar com o Ivan Cardoso. Eu tenho uma mini bio aqui, mas é muita coisa. Tá? O nome dele é Ivan do Espírito Santo Cardoso Filho. Nasceu no Rio de Janeiro, na década de 50, eu diria que é um dos mais brasileiros dos diretores brasileiros, porque ele mistura essa salada de influência que a gente tem de todo mundo e torna o produto dele algo muito brasileiro. Né? Ele é criador do gênero terrir, que é um gênero que mistura a comicidade das chanchadas da Atlântida com os filmes B norte-americanos. Né? Ainda jovem, ele entrou em contato com a poesia concreta, com as artes plásticas, do movimento, no caso, as artes plásticas do movimento do neoconcretismo. Em 70 ele virou assistente de direção do grande Rogério Sganzella no filme Sem Essa Aranha. Em 72 ele realizou média-metragem Nosferatu do Brasil, protagonizado pelo poeta Torquato Neto, piauiense como esse que vos fala e era conhecido do meu pai lá em Teresina. Ele também foi responsável pelas capas, ele é fotógrafo bastante conhecido no meio, capas de discos como Fatal, de 71, da Gal Costa, Araçá Azul, de 73, do Caetano Veloso, capas também de livros, de fotos das capas de livros do Torquato Neto, né, e também de Haroldo de Campos, livros do Augusto de Campos. E em 73 ele dirigiu o primeiro curta dele em 35mm, Moreira da Silva. Mais para o final da década de 70 ele realizou curtas em 16mm como Universo, José Mojica Marins. Isso foi lá para 78, que é um filme obviamente sobre o grande José Mojica Marins, o Zé do Caixão. E também a História do Olho, e sobre o artista plástico Hélio Oiticica, que é uma pessoa que foi muito influente na vida dele. Em 82 ele lançou o primeiro longa-metragem em 35mm da carreira dele, O Segredo da Múmia, que foi um sucesso de público e crítica, um sucesso gigantesco, foi roteirizado pelo Rubens Lucchetti, que a gente já entrevistou. Um filme que recebeu mais de 20 prêmios. Em 85, o episódio Sábado Quente, no longa Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Novamente, que é uma mistura de beach movie, filme de praia, sessentista com pornô chanchada, setentista. Em 86, ele fez sucesso A Sete Vampiras, curtas como A Meia-Noite com Glauber Rocha. E em 90, ele lançou elogiadíssimo Escorpião Escarlate, roteirizado também pelo Rubens Lucchetti. Na década de 2000, ele realizou os longas Um Lobisomem na Amazônia, um dos atores até, a gente entrevistou há pouco, o Evandro Mesquita, há poucas semanas, e A Marca do Terrir, que é uma compilação de curtas dele. Ele também, vale dizer que ele coproduziu o filme O Mandarim, do Júlio Bressani, e aparece até no filme, numa participação pequena, lá por 94. Vários longas do Ivan foram vendidos em todo o mundo, são populares entre cinéfilos da Ásia, Holanda, Estados Unidos. Lá ele recebeu a alcunha de Ivan the Terror, em homenagem ao Ivan o Terrível, aquele czar russo que pegou a Rússia, que era um país medieval, e transformou no Império. Bem, o que eu posso dizer? O bom dos filmes do Ivan, que é a sangue para quem curte terror, muito humor para quem adora ficar com dor na barriga de tanto rir, e bastante mulher dadivosa para quem curte uma sacanagenzinha. Então eu queria dar as boas-vindas ao Ivan Cardoso. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo, inclusive foi ótimo que eu não vou precisar nem dar entrevista, já falou tudo, né? Agora só não... dar um Feliz Natal aí para minhas fãs, um prato pro ano novo para todos os amigos, né? Pô, eu querido, obrigado. Eu ia deixar isso pro final, mas tu já tá acelerando a coisa, tudo. Tudo bem. Não, podemos querido, ficar aqui até amanhã, até o ano que vem também. Ah, tá, tudo bem. Querido, eu quero te dar as boas-vindas e, de novo, obrigado pelo teu tempo, tá bom? É isso, então é um prazer enorme estar falando com vocês, tá, com todo o Brasil, com o pessoal aí de São Paulo, né? Maravilha, é a Rádio São José dos Campos, eu estou em Porto Alegre, tem gente até na Argentina nos ouvindo, então quer dizer, tem gente tudo que é canto. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, tu também tá me ouvindo bem, querido? Também tô te ouvindo muito bem. Tá, maravilha. Então vamos ver, começar pelo começo, tá? Me ligar depois pra gente bater aquele papo mais íntimo, né? Tudo bem, tudo bem. Pode me ligar, não tem problema nenhum. Tá, maravilha. O bom é que estava agora aqui, a gente vai poder falar com o Brasil inteiro. Então vamos ver o seguinte, querido. Qual é a tua primeira memória vendo o filme na telona? Se não precisa ser um filme que gostas, que gostou muito, mas tu consegue te lembrar, assim, a primeira memória que tens vendo um filme no cinema? No cinema, sim, alguma coisa, mas o primeiro filme que eu vi era o filme de Tom Jerry, mesmo na matinê ali do Cinema Metro, né? É quase que impossível explicar isso para as pessoas, porque hoje em dia não tem nem mais cinema, né? Existem multiplex, que é uma porcaria, é o bom de fogo. Totalmente híbrido. Cinema, né? Antigamente existiam os grandes templos do cinema, que eram esses cinemas de rua, como eu estou falando, o metro era uma coisa assim que você passava ali na beira da Copacabana, na calçada, já sentia o friozinho do ar-condicionado, era um tapete de espuma. Tinha negócio de apagar a luz, tinha gongo. Era, primeiro, uma sala para sei lá quantas mil pessoas, né? Era outra realidade. Né? Era um ritual, né? Isso, cinema. Era um sala de cinema. Mas as primeiras. O que me fisgou mais, assim, meu pai tinha uma máquina de 8mm. E ele passava projetado num lenço da parede. É mesmo? O filme do Hopalong Cassidy. Faroeste, foi para Lancaster. Pelo cinema mudo. Então eu já fui formado também pelo cinema mudo. O teu pai era grande fã de cinema? Ele era fotógrafo também. Era, quer dizer, eu fui filho único aos 13 anos e eu sempre ia ao cinema com ele. Que maravilha. E dá para dizer que o filme O Bandido da Luz Vermelha, de 68, do Scanzella, foi o filme que te fez decidir realizar cinema? Aí sim, mas aí já deu um escopo assim, de uma coisa que nem existe, né? Uhum. Do cinema nacional, porque não existe filme brasileiro, é negativo, como é que vai existir cinema nacional, né? Todo cinema é americano. Sim. O negativo é Kodak, né? Não, sim, mas... Mas o filme que me motivou a pensar em vir fazer cinema foi, de fato, O Bandido da Luz Vermelha, que era um faroeste do terceiro mundo, né? Isso. Assumidamente terceiro-mundista, né? É, exatamente. Não, e ela, quer dizer, tem toda também uma conotação difícil de explicar, porque existia o Carl Chessman, né, que era o bandido da Luz Vermelha americano, né? E esse Acácio foi já ele próprio, como marginal, já era um marginal antropofágico, né? Já era um sarado à brasileira, né? Já adaptado para nossa realidade hoje maluca, dia, né? Imagina, hoje em dia você não pode nem mexer com mulher na rua, quanto mais matar, né? Sensacional, sensacional. Porque mulher a gente mata na cama. Né? Sempre ou quase sempre? Melhor das intenções. Às vezes elas que matam a gente, né? Inclusive elas podem até me comer, não tem problema nenhum, não. É muito bom, coisa. Os homens devem liberar a parte anal aí para as mulheres fazerem tudo. Me diz uma coisa, a gente citou rapidamente sobre a influência que o concretismo, que foi um movimento, para quem não sabe, um movimento artístico surgiu na década de 50, que extinguia os versos, dando grande importância à organização visual dos textos, e posteriormente, né, ao neoconcretismo, que... Neoconcretismo também... não existiu. Hã? Não existiu, segundo o Hélio Otissi. Ah, tá. O Ferreira Goulart só falava espanhol, arranhava no espanhol. Como é que ele vai querer dialogar com o Haroldo de Campos, com o Ferreira, com o Augusto de Campos, com o Décio Piatari, para 8, 7 línguas? Não, sim, né, segundo pelo menos as enciclopédias, um pouquinho de neoconcretismo, né? Que fala basicamente que é uma resposta a esse concretismo ortodoxo, meio careta, e a intenção era tratar a arte como algo vivo e orgânico. Eu ia perguntar se... O de lá era skank, aqui era um fumo muito ruim. Como é que é? Desculpa, querido, fala de novo. O de lá era o concretismo skank, o de aqui era muito malhado. Quer dizer que dá para dizer então que o neoconcretismo então, não existiu, então, não, portanto, não se influenciou em nada? O Piatari foi o brasileiro mais inteligente que eu já conhecia. Como é que é? O Décio Piatari foi o Piatari. Brasileiro mais inteligente que eu já conheci. Tá, porque... Que fez a vaca do Brax, né? Sim, ó. Pro pessoal aí, ó. O Augusto, Haroldo de Campos, Décio Piatari, José Lino, Paulo Mesquita. Desculpa, o Paulo Leminski, foram meio os cabeças desse movimento concretista, né? Esse concretismo. Todos os autores importantes para o Brasil, traduziram o Joy, traduziram o Mallarmé, traduziram o Berlino, o Baudelaire, né? Pound. Tá. E como é que a gente pode achar, indícios da influência concretista nos teus filmes que são tão populares? Tem até uma menina nua lendo o Cantário da Vera Paulo, pô. Como é que é? Desculpa, querido. Tem até uma imagem de uma atriz minha super 8, da Cristine, lendo o livro do Paulo de Pelada. Eles sempre tiveram muito presente no meu trabalho. Tá. E como é que foi que conheceste uma pessoa que a gente também entrevistou o filho dele também, que é o grande Rubens Bucetti? Eu era o fotógrafo da Nave Louca, a revista que o Torquato e o Alice Salomão fizeram, né? Era o fotógrafo oficial. E conheci todas essas pessoas no início dos anos 70. E como é que você conheceu, como é que foi que foi te apresentado, como é que você conheceste o grande Rubens Bucetti? A gente entrevistou há mais de um ano, não, papo maravilhoso. Porque eu... Na época tinha uma lei inspirada, inclusive, uma lei do Mussolini. Tudo essas leis aí que a gente pensou gozado, né? Que a esquerda hoje em dia fica defendendo a legislação trabalhista, aí que o nosso vampiro Temer quer acabar. Mas a legislação trabalhista brasileira vem da casta do lavouro, do Mussolini. O Ministério da Cultura é uma invenção do Mussolini. Il Duce. Então as coisas são muito mais complexas do que parecem, né? Uhum. E como na época tinha uma lei também inspirada, a lei do Mussolini, que obrigava, na frente do filme americano, passar um curta-metragem brasileiro. Curta brasileiro. Uhum. É, você, cada produtor, tinha direito a fazer 5 filmes por ano. Uhum. E eu resolvi privilegiar nessa minha série de curtas, uhum, a memória justamente dos artistas. Porque aqui no Brasil essa questão da memória é muito desbotada, né? Uhum. Inexistente quase. Como é que é? Inexistente, quase inexistente, exatamente, né? Tem grandes artistas que não tem nada, né? Uhum, uhum, no máximo, uhum, algumas fotos, né? Uhum. De memória, né? Então uhum, o primeiro curso que eu fiz foi sobre o Moreira da Silva, né? E depois uhum, vim a fazer, em coprodução lá com a TV Cultura de São Paulo, uhum, um documentário que já era um telefilme de 25 minutos sobre o José do Castelo, era Universo uhum, de Mojica Camarins. Uhum, uhum. O Mojica, por razões lá que não me cabe falar, sempre escondeu, embora o nome do Luquete sempre aparecesse como roteirista, uhum, ele nunca valorizou, nunca falou muito do seu roteirista, que, na minha opinião, é o melhor do Brasil. O Rubens Francisco Luquete. O maior escritor topo do Brasil, isso é certo. Exatamente. Então, uhum, quer dizer, aí não, eu fazia nessa época, também paralelo a isso, eu já fazia o embrião daquilo que iria ser o Segredo da Múmia, só que chamava O Lago Maldito. Lago Maldito. É, uhum. E eu fazia esse filme em parceria com, hoje, um dos maiores antropólogos brasileiros, o Eduardo Viveiros. Viveiros, aham. Só que o Viveiros também não era roteirista, então a gente possivelmente estaria filmando até hoje. A gente filmava os arquétipos de múmia segurando a vítima no portão de ferro, o cientista no laboratório, o cientista ressuscitando a múmia. Uhum. Mas a gente não sabia fazer roteiro, né? Sim, sim. Aí eu contei esse problema para o Mojica durante a realização do Universo, né? Uhum. E o Mojica falou: não tem problema, aqui na boca. Na boca do lixo, uhum, também tem malucos que nem você que fazem filmes sem roteiro. Mas olha, depois dá para o roteirista e ele resolve e termina o filme. Eu vou te apresentar o meu roteirista, o Luquete, e que ele legal, vai resolver o problema da sua múmia. Que legal. Só que o Luquete me traiu. Por quê? Ele viu o meu material, mas escreveu um roteiro novo que só aproveitava... A ideia da múmia. É, 10, 20%, entendeu? Porque na época mesmo? Eu cheguei até a pensar, a minha ideia era pegar esse material que eu tinha, e já que existia essa lei de obrigatoriedade, né? Uhum, a uhum, gente fazer 3 ou 4 curtas-metragens de múmia, uhum, que seriam distribuídos simultaneamente, aí criaria uma coisa gozada, que você ia num cinema... via um capítulo, o outro ia no outro cinema, via outro capítulo, entendeu? Sim. Como serials, né, dos anos 50. De... Sim, como serials que as pessoas viam de super-heróis, por exemplo, nos anos 50, ou até os faroestes, né? Pois é, aí o Luquete fez um roteiro tão maravilhoso que a gente foi obrigado a assumir o roteiro dele, né? Que sensacional. E fazer um filme praticamente novo, que é O Segredo da Múmia. Quer dizer que O Segredo da Múmia é uns 80% dele mesmo, assim, comparado com a... Tudo que é colorido é novo, e tudo que é branco e preto é velho. Ah, tá, sensacional. E me diz uma coisa, assim, quanto a influências, tá, no sentido de cinema, né, tem um diretor que eu gosto bastante, Jack Arnold, né, ele fez Tarântula, eu gostaria de saber, assim, ele te influenciou, quais são os filmes, assim, B's, americanos, ou de repente outros países, que mais te influenciaram quando era, sei lá, um menino de 7, 8, 10 anos, vendo filmes? Não, pois é, não, mas minha influência é toda de filme americano, de filme que eu via no cinema, né? Mas vamos dizer assim, o próprio Zé do Caixão era um cineasta, assim, muito difícil de você ver os filmes aqui, porque ele só passava em cinema de poeira, entendeu? Quer dizer, uhum. Eu já sou formado pela televisão, então a TV Globo, quando começou no Brasil, uhum, ela era quase que uma TV a cabo, porque quem tinha programa de auditório, quem tinha programação, era a TV Tupi, era a TV Record, eram as outras emissoras, né? Ok. Então a Globo só passava filme, então já sou... O meu caso é parecido com aquela música do Titã, de tanto ver televisão, eu fiquei doido demais. ficar. Eu não sei porque eu sempre achei que tem dois filmes do Jack Arnold, além de do Tarzan. Eu sou formado pelos enlatados, entendeu? Entendi. Hoje em dia viraram uma grande moda. Agora ninguém mais chama seriado de enlatado, né? Não, sim. Eu também cresci vendo vários filmes, principalmente dos anos 50, que repassavam de madrugada na TV, né? Então eu perguntei do Jack Arnold, que tem dois filmes que eu acho que tem muito espírito. Teu, assim, um deles é o Veio do Espaço e o outro é o Incrível Homem que Encolheu. Sem tirar o parâmetro, né? Agora isso tudo acaba ficando meio perdido na sua cabeça, porque televisão você não marca bem o que está assistindo. Sim, né? tudo a ver. E eu via também, por exemplo, tinha dois seriados que a minha mãe acabou me proibindo de ver, que era o Impacto, do Bairro de Carlotti, uhum, e o Rota 66. Aí tudo que é proibido você gosta mais, né? Tá. E como é que chegou nas tuas mãos, assim, esse projeto que era com o John Herbert também, dos Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez? Porque, de repente, é um filme que não se espera época, muito sair de ti. Nesse concurso Zebra Filme, você tinha que ter um produtor. Então já tinha, já queria fazer esse filme A Sete Vampiras. Que seria produzido pelo Aníbal Massaíli. Só que ele falou: olha, eu vou produzir o teu filme, mas se antes, todo produtor, todo cineasta, essa questão de ter filmes não concluídos é um problema de muita gente, né? Então ele tinha um filme do Walter Hugo Cury, que acabou depois virando agora, já nesse século virou As Feras, né? As Feras, aham. Ele tinha um episódio desse filme apenas. E ficou sozinho. Então ele queria fazer um filme de episódios, aí me chamou para fazer Os Bons Tempos Voltaram, que era para juntar com esse filme do Cury, entendeu? Só que a coisa acabou pegando outra direção, e ele complementou esse filme com o filme lá do John Herbert. E sobrou o do Cury, que ele terminou agora com As Feras. Foi por causa disso. Mas foi gozado. Nessa época eu tinha até uma certa bronca, que na época da Múmia, o pessoal falava pra mim, eu não tenho filhos, entendeu? E o pessoal falava que eu tinha que fazer... Eu sempre fiz os filmes a sério, mas todo mundo achava graça dos meus filmes. Eu não fazia aquilo de propósito, não. É uma coisa que deve estar em mim, né? Tá. O As Feras até, que foi feito anos depois pelo Cury, era até com o Nuno Neumaia, não era? Isso, que é um ator que já usasse, né? Algumas... Mas eu ficava até na bronca, entendeu? Quando o cara falava, você tem que fazer filme pra criança, eu via aquilo como um demérito, entendeu? Entendi. Mas todo mundo achava que eu tinha muito jeito pra comédia, e esse filme do Aníbal é uma comédia propriamente dita, né? Dita, tá. Mas assim, e a tua influência, porque isso a gente vê no Segredo da Múmia também, a tua influência no caso das chanchadas da Atlântida. Como é que não era? Pois é, por causa dos atores, né, do Wilson Grey, eu filmei... Sim, mas tirando isso, não eras um fã? Eu só não... Tirando isso, não eras um fã desses filmes? E com o Zé Trindade, gozado. O ator que eu queria fazer o meu primeiro filme era o Zé Trindade. Era um filme chamado Mulheres e Bebidas, que eu nunca realizei. Uau. Tem o Colé também em filme teu, né? Não, sempre com o Ivan Cury, com o Colé, com o Bené Nunes, com o José de Goy, com a Consuelo Leandro, com a Zezé Macedo. Mas podes dizer, com todos eles. Sim, mas não eras um fã, então, das chanchadas propriamente dito, não? Como? Não eras um fã das chanchadas da Atlântica? Não, era uma homenagem às chanchadas da Atlântica, mas era, sobretudo, poder ter o privilégio de trabalhar com os maiores atores do... Entendi. Mundo, eu não vou dizer, mas do Brasil. Do maior ator do mundo, pra mim, é o Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, claro. E fala um pouquinho... E a melhor atriz do mundo é a Rita Hayworth. Rita Hayworth, e uma das mais gatas também. Me fala um pouquinho do Escorpião Escarlate, porque as pessoas falam muito da tua influência de filmes B, mas obviamente Escorpião Escarlate tem tudo a ver com o programa de rádio. O Rubens me... Na verdade, eu sou uma pessoa muito burra. Ah, é? Porque eu deveria ter feito A Sete Vampiras 2, porque a Vampira fez mais de 1 milhão de espectadores. E geralmente você vê que no exterior eles fazem muito isso, 2, 3, 4, né? 14. Agora, inclusive, eu estou fazendo o Bacanal do Diabo 2. Agora aprendi também. A gente é burro até uma certa idade, né? Depois melhora um pouquinho. Mas na época eu deveria ter feito A Filha de Drácula, que ainda não fiz. E aí o Luquete, falando comigo no telefone, falou esse nome, Escorpião Escarlate. Quando eu ouvi esse nome, eu falei, opa, Isso dá filme. Eu tenho que fazer esse filme, porque esse nome é lindo, né? Eu já conhecia o Escorpião como personagem da Universal, né? Claro, claro, claro. Tá, e me diz uma coisa, como é que, qual foi tu, era uma pessoa que além de cinema, ouvia muito rádio também ou não? É, não, eu também, quando eu tinha 6 anos de idade, eu ganhei dos meus pais um rádio transistor Grundig. E essa coisa é muito diferente da, naquela época para hoje. Eu ainda sou um garoto, um jovem, né? Sou solteiro, até que eu... Ainda mais com essas pílulas que você toma hoje em dia, não tem problema nenhum. Pode qualquer garota me procurar aí que eu dou cabo de qualquer uma, entendeu? Maravilha, maravilha. Mas, entendeu? Antigamente, um rádio transistor já era uma grande revolução. Que era um rádio que você podia ouvir em qualquer ponto da casa, né? Porque os rádios eram... ligados na parede, né? Sim, sim, era um fusca em casa. Os transistores eram rádios de pilha. Sim, né? Portátil, É, e a televisão também era uma coisa do mundo. Antigamente, pô, eu tava falando, esses filmes que eu assistia em televisão, tinha canal que era o canal pontilhista, de tanto ponto que tinha, e branco e preto. A televisão, no início, era branco e preto, né? Eu peguei também. E era, por exemplo, quando as televisões eram todas contrabandeadas, ou então... móveis assim, enormes, televisão de casa da sua avó. Sim. Né? E quando essas televisões enguiçavam, para a tela voltar a funcionar, demorava às vezes 2 meses, porque tinha que mandar vir a válvula. Era televisão a válvula, né? Não era televisão. Sim, a válvula. A válvula. E qual eram os seriados assim de aventura ou de espionagem lá que ouvias em rádio? Pois é, e no rádio eu acabei ouvindo tudo, né? Mas eu ouvia basicamente a partir das 6 horas, tinha a novela que eu mais gostava, que aí teria que perguntar alguém para me explicar. E aí também não sei se o Rubens conhece, porque o Rubens é de São Paulo, né? Era o Cavaleiro da Noite, que era uma novela de capa e espada. Ah, amigo Alexandre Dumas, assim. Mais ou menos de 6 horas até 6h20, assim. Que aí legal. Entrava essas aventuras do anjo que eu acabei anexando... Ao escorpião. Ao escorpião. O anjo né, é o inimigo do escorpião, escorpião. Na novela, no filme, né? Essa novela do anjo já era uma novela, digamos assim, vanguardista, porque ela era uma novela de... era um seriado de 10 minutos apenas. Ah, é? É. E todas, todos esse submundo, né? Na verdade, eram coisas assim, meio underground também, né? Embora fossem publicados e apoiados por emissoras de rádio, as editoras de história e quadrinhos eram muito fortes, né? Mas era um submundo que não era considerado cultura, propriamente dito. Claro que não, baixa cultura era até chamada, mas né? Mas que era a melhor coisa do mundo. Sim. Então eles tinham não só novelas de rádio, como também gibis, né? Mas era coisa, quem lia essa coisa, quem ouvia esse tipo de novela na época e lia, era porteiro e empregada doméstica, não era... Sim. Eu era uma aberração. Mas aí, e depois do Anjo, vinha talvez, pelo menos aqui no Rio, o maior sucesso dessas seriadas, né? Que era o Jerônimo, o Herói do Sertão. O Herói do Sertão, Pois é, entendeu? Mais tarde até o Francisco então, de Franco... Então eu ouvia essas três novelas todo dia. Que legal. Mais tarde até o Francisco de Franco estrelou, né? Pois é, eu acho que até fizeram já filmes sobre o Jerônimo. E o moleque então... Saci também, eu não sei quem era, mas era não sei se era o grande ou se era, mas era uma pessoa importante que fazia mais. Sim. E uma coisa, tem assim, não estou querendo te tratar como profeta, nada, mas o cinema popular no Brasil ainda tem chance de existir ou não? Como é que era? O cinema popular, se tivesse que fazer uma previsão, deu pra bola já? O brasileiro acabou, morreu, desapareceu, né? Eu não tô filmando, então como é que o brasileiro existe? Tá. Isso aí é uma coisa, uma masturbação. Existe um roubo do dinheiro, isso é que existe, entendeu? São filmes que custam milhões e que ninguém vê. Nem a mulher do diretor quer ver. Entendeu? Fazer um filme atrás do outro. Aqui no Brasil, pra você se dar bem no cinema... Você tem que ser um diretor fracassado. Quanto mais o teu filme der errado, mais dinheiro vão te dar para fazer o próximo. E me diz uma coisa, e só finalizando, depois do Lobisomem na Amazônia, por exemplo, até entrevistei o cara que fez, uma pessoa que fez a trilha sonora do filme, que foi o Mu Carvalho. O Mu Carvalho, irmão do Carvalho. Isso. Eu gosto bastante do Lobisomem. Tá? Diz-se, como é que foi trabalhar com o grande Jacinto Molina, Paul Nash, que era o rei do filme do Lobisomem na Espanha? Paul Nash, o filme não foi nem lançado. Pois é, tem uma explicação para isso? Os caras entregaram, como eles são diretores fracassados, o senhor Luiz Carlos Barreto e sua gangue, entendeu? Eles só estão lá para pegar o dinheiro. O cara conseguiu, teve a cara de pau de fazer um filme sobre o Lula, quando o Lula era presidente. Isso foi uma vergonha. Se você cobra a ética dos políticos, os artistas têm que ter mais ética ainda. Não é possível você... Esse filme não é nem Caixa 2, é Caixa 4. E me diz uma coisa. Então, como eles são malandros demais, eles entregaram o cinema à TV Globo, porque assim tem público, entendeu? Então só passa hoje a semana de cinema brasileiro que você vê na TV Globo, só tem filme da Globo Filme. Então a TV Globo, que já até que faz os presidentes, né? Também faz o cinema brasileiro. Tá. Falando em presidente, cinema obrigado brasileiro a te perguntar. Uma não existe. A pior coisa do mundo hoje em dia é o cinema brasileiro. Tá. E me diz uma coisa. E já que citaste o lance de presidente, sou obrigado a te perguntar. Tu és parente do Fernando Henrique Cardoso, né? Todo mundo tem algum defeito. Não, mas Cardoso é bonito e é gostoso. Ele também tem seu mérito. Tá, não, mas ele é teu primo, não é? É, isso aí. Primo de primeiro grau? Não, de segundo grau, mas tá tudo certo, tá. Não tem problema nenhum, não. Ele é um cara legal, entendeu? E fala um pouquinho daquele projeto... Ele deu Lula duas vezes, não é isso? Ele devia voltar agora pra ganhar a terceira. Ele está apoiando agora essa Manuela Dávila, né? Ela é comunista, mas é a única que dá pra botar na pista. fala uma coisinha, Ivan... Fala um pouquinho daquele... eu me lembro fazendo um projeto com Roger Corman, com o produtor Roger Corman. Era um filme com ele. Fala um pouquinho do grande produtor. Quando ele veio para o Brasil, fizesse um projeto com ele. Fala um pouquinho desse projeto, pode ser? Como é que é? Eu me lembro tu querendo rodar, fazendo um projeto com o Roger Corman. Pois é, não tentei muito, mas o cinema brasileiro não está interessado nem em cinema, nem em nada. Está interessado em Caixa 2. Não, eu sei, eu Como sei é que... Como um filme brasileiro pode custar 10 milhões e não ter nenhum espectador? Tá, mas esse filme, quando ele vive pro Brasil, esquerda, ele vem vendo foto. Esquerda, fizeram um filme sobre tudo que é de esquerda, entendeu? Mas nem todo mundo é de esquerda. Até a esquerda até legal, mas o Muro de Berlim já caiu há quase 50 anos, né? Exatamente. Tá. Mas assim, mas esse filme, qual era o nome do filme mesmo que ia rodar com ele como ator, até ele ia ser o centro do filme? Qual era o nome mesmo? O filme? Não, nós tentamos fazer esse Filho de Drácula com ele. Não, eu estou dizendo, eu me lembro de um outro projeto. Não, agora eu estou fazendo um filme experimental que eles não me dão. Eu sou um cineasta banido, proibido, censurado. Qual é o nome do teu projeto agora? Com um cineasta censurado, porque eu não bato cabeça com o senhor Luiz Carlos Barreto. Tá, e qual é o nome do teu projeto agora? Entendeu? Então, desde o início desse século, que eu venho rabiscando negativos e fazendo desenhos em pontas de filme. E é um filme chamado O Colírio do Corma, me deixou doido demais. Eu estou montando esse... É esse filme que eu ia perguntar, querido. Lúcio, entendeu? É o Homem-Cão. Sim, é um rapaz aqui que se à noite ele também se transforma em lobisomem para comer as meninas. Tá, era esse filme mesmo. Repete o nome desse filme aí, do Colírio, como é que é mesmo? O Colírio do Corma me deixou doido demais. E essas fotos que eu tô rodando aí pelas redes aí, tu distribuindo óculos, que a pessoa não consegue ver nada, tem a ver com isso ou não? Tem que mudar, agora eu tô no setor ótico, né? Eu tô fazendo, como a gente tá vivendo um período muito tenebroso, eu lancei Vanovision, óculos para não ver, para não ver nada, entendeu? Inclusive a tua mulher pode mandar o Ricardão ir na tua casa todo dia que você não vai ver ele. É o melhor óculos. Como é que é o nome do processo ótico? É, Ivanovision. Óculos para não ver. Sensacional. O pessoal que não gosta do Temer, não precisa ficar sacaneando o Temer, mas botar o Ivanovinho, né? Agora é foda tu gostar do Lula, né? Puxa que o pariu, entendeu? Só falando palavrão mesmo, pô. Falando sério mesmo, eu vou precisar de fralda geriátrica, que eu tô me mijando de tanto rir. Você guarda o Lula, não? Hã? Você guarda o Lula, não? Não. Quem me ouve no programa posteiro. Sabe que eu acho ele asqueroso. Ele é um preguiçoso, danado, pô. não te preocupa que a gente não tá pra defender lulismos, lulupetismos, nem nada assim. Mas, de qualquer forma, eu queria te agradecer pelo seu tempo. Acabou, não. O último telefonema que eu dei pro Décio Piatari, ele começou a rir do telefonema e falou: ô Ivanzinho, você está falando de pessoas que só existem na sua imaginação. Você não sabia que a arte acabou no século passado? Hoje em dia só tem picareta aí, que é captando. Eles estão captando, entendeu? Aham. Qual é o nome do... tem alguns outros projetos que queres filmar em breve? Tem o que não falta. Tem a irmã do Jason, tem a filha de Drácula, tem os cornos também amam. Também é um os cornos também amam. Muito bom pra passar em escolas, entendeu? E tem um filme que não falta. Falta que não me deixa. Eu tenho até um documentário sobre o Jorge Ricardo, que é o maior jockey brasileiro e recordista mundial de vitórias. Isso ninguém sabe aqui no Brasil. Jockey? Eles não estão muito interessados em mim porque eu não... Eu sou uma voz dissonante, eu vim para desafinar o coro dos contentes. Sensacional. Assim, ó, de coração, tá, Ivan? A gente se conheceu pessoalmente há uns 15 anos, fechou de Gramado. Foi um mega prazer, és uma das pessoas mais engraçadas. Não, pra mim também, sempre um prazer alguém me dar alguma chance, porque eles não me dão chance nenhuma. Agora mesmo o Canal Brasil censurou um projeto meu. Sou com dois programas sobre a Letícia, dois programas sobre Raul Seixas. Censurou? O projeto foi aprovado e quando eu saí, fiquei dois meses esperando a resposta, mas sendo uma televisão do senhor Luiz Carlos Barreto, eu não posso esperar nada, a não ser que ele boa. Tá, mas foi supostamente foi censurado em base de quê? Baseado em quê? Em nada, se a televisão é do Barreto, ele fala o que quer, né? Ah, tá. De novo, assim, Ivan, tá? Uma honra ver todos os teus filmes. Falando sério, fã de carteirinha, me lembro lá, voltando pro Brasil e ficando meio indignado, porque o pessoal tudo falando há uns anos aí do sucesso no exterior, do Coffin Joe, né, que é real e tudo mais, mas o pessoal no Brasil aqui não falou também que lado a lado no exterior, direto, quando se falava em Coffin Joe, se falava em Ivan the Terror, que é tudo. Pois é, eu sou uma referência do cinema brasileiro no exterior e aqui eu não tenho direito a existir. Inacreditável. Mas pelo menos seja obrigado. Seja Lula, seja puta que o pariu. De qualquer forma, obrigado por existir, pelo menos essa meia hora aqui falando com a gente. Não, pode ligar sempre. Se as meninas quiserem ligar, 3258-6016. Calma. Na horizontal. Consumação total. Tem uma besteira boa também que vocês podem ver. Na internet, com o Tim Maia falando tudo sobre o amor. Ivan, de novo, muito obrigado pelo teu tempo e sou teu fã, tá bom? Eu sei que a gente ia falar até o ano 2018, porra. Não. Infelizmente a gente tem tempo aqui, sabe como é que é? Eu também fico longe, como alguns já diriam. Quando quiser alguém que fale a verdade, é só ligar pra mim. Ivan, grande abraço e obrigado de novo, tá? Feliz ano novo pra todos. Obrigado, querido. Tchau. Então, não sei, o João acho que pelo jeito não está aí, mas de qualquer forma, quero agradecer de novo ao Ivan Cardoso, que nos deu essa entrevista hilária, super verdadeira, polêmica para variar, controversa, tudo de bom. E agradeço a você do outro lado que está ouvindo o programa, tá? Muito obrigado e até muito em breve. Então, no sábado de manhã a gente está aqui, eu faço participação num programa, e na terça-feira que vem, obviamente, de novo no marco de hoje. Tá? Obrigado pela audiência e um grande abraço, gente. Valeu. Showtime Web.